evitar. Eu quis deixar claro que eu tenho muitas manias. Deixar claro que eu tenho manias e eu sou difícil de aturar. Faço as coisas do meu jeito e não tem como mudar. Eu não sigo moda, porque a moda já saiu de moda. E eu gosto de dormir quando o mundo acorda. Pessoas, sabe como é?